meu amor, de madrugada, quando te perdes me perco, quando a vida está calada, entre os braços que te cerco, renasce o lume e alumia, faz unidade uma idade, em que a noite para o dia, sem memória nem vontade. E assim se treme e se trama a teia do que nos falta, cada lugar minha cama, cada cama é lua alta, e de repente aparece um silêncio entretecido, em que já nada apetece, em que tudo tem sentido. Contra a terra te deitaste, fechaste os olhos ao mar, não há mais céu que cegaste, por tu gostares de olhar, nem lume que não aqueça, por sob a chuva molhada, areia que não estremeça, como se vida coalhada. Desta a terra o teu calor, e o teu calor deito eu. Éramos três, meu amor, e a chuva que se nos deu.